Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A manchete do jornal Linhas de Elvas revela o perigo de contaminação da água subterrânea no Parque da Piedade devido à acumulação de centenas de pilhas espalhadas pelo chão. Este espaço de lazer continua a ser bastante procurado para a realização de atividades ao ar livre, mas também onde decorrem mercados e feiras. Basta um olhar mais atento para constatar a elevada quantidade de pilhas que existe no Parque da Piedade, e o responsável pelo espaço já garantiu que vai ser feita em breve uma ação de recolha das pilhas. A marcar a agenda informativa do Linha está uma entrevista com Ricardo Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, que revela a aposta de um projeto na área da formação superior e que envolve a autarquia, a CCDR Alentejo, o Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Politécnico de Porto Alegre. Trata-se de um centro de inteligência competitiva em relação àquilo que são os produtos endógenos do território alentejo. Dando, por exemplo, o setor vinícola, Ricardo Pinheiro adianta que este projeto dará a primazia à análise de dados, que por sua vez dará indicações às empresas sobre as diversas informações sobre os consumidores, de como querem consumir, que tipo de embalagens pretendem e como deve ser comercializado. O certame Queijos e Sabores de Rio de Moinhos, em Borba, organizado pela Câmara Municipal Local em parceria com a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, vai decorrer entre os dias 30 de março e 1 de abril, no pavilhão de eventos da cidade. São esperados milhares de visitantes para ver e apreciar os produtos trazidos ao evento pelas várias queijarias de Rio de Moinhos e Borba, assim como de diversos restaurantes, pastelarias, adegas e espaços de artesanato. Promover o queijo e os produtos regionais do concelho, ou seja, os sabores de Borba, é o principal objetivo do certame, e não só, pois não faltará animação cultural. Justiça para Todos é o nome do projeto que anualmente leva os estudantes das escolas de todo o país a conhecer a atividade desenvolvida nos tribunais pelos diferentes intervenientes. Em Elvas, várias turmas da escola secundária simularam 3 julgamentos, todos eles de homicídios, além de terem assistido à leitura real de um acórdão sobre tráfico de droga. A Semana Santa continua a atrair centenas e centenas de pessoas ao concelho de Elvas. Trazemos os momentos mais simbólicos da Procissão dos Passos, que se realizou no fim de semana em Vila Buim. Durante o cortejo religioso, visitam-se os 5 passos, que são benzidos por um padre que acompanha a imagem do Senhor, e assiste-se em cada um dos passos ao cântico da Verónica. A Bloom Consulting voltou a atribuir a Porto Alegre o título de melhor cidade do Alto Alentejo para viver e fazer negócios, só ultrapassada por Elvas na dimensão visitar. No top 5 aparece ainda, por esta ordem, Ponte Sor, Crato e Marvão. Este último município está entre os piores nas dimensões viver e negócios, mas é considerado o segundo melhor do distrito de Porto Alegre para passear. Foi este o Magazine Semanal com as notícias da semana do jornal Linhas de Elvas. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos então a conhecer os destaques que estiveram nas páginas do Diário do Sul ao longo desta semana. Não existe à data nenhum caso suspeito de sarampo notificado na região Alentejo. A vacinação é a única medida eficaz para evitar a doença. A afirmação é feita por Filomena Araújo, diretora do Departamento de Saúde Pública e delegada de Saúde Regional do Alentejo. Em entrevista exclusiva ao Grupo Diário do Sul, a responsável garantiu que, se surgirem casos, irão ser cumpridas as orientações e normas que já estão em vigor, emanadas pela Direção-Geral de Saúde, diagnóstico precoce dos casos, isolamento social, identificação e vacinação dos contactos, quando aplicável. Destaque também para os gastos dos alentejanos em cultura e lazer. As famílias da região gastam em média 546€ anuais com lazer, cultura e recreação, o que representa 3,1% dos gastos do agregado familiar. Mas este valor está muito abaixo da média nacional, que está fixada nos 845€. Ainda assim, apesar da verba destinada a estes setores de atividade ainda estar 20% abaixo dos anos pré-crise, acaba por refletir agora uma assinalável melhoria em comparação com a queda que pautou o período entre 2011 e 2016. Salientar também que um sobreiro português é a árvore europeia do ano. Chama-se Sobreiro Assobiador e conta 234 anos. Vive em Águas de Moura, Paredes Meias com o Alentejo e é apresentado como sendo o maior e mais antigo sobreiro do mundo, estando classificado como árvore de interesse público desde 1988. Os seus atributos foram agora exibidos internacionalmente, tendo conquistado a corrida para Árvore do Ano. Foi a primeira vez que Portugal participou no concurso European Tree of the Year, que valoriza a importância da história de cada árvore, tendo como objetivo salientar o vínculo afetivo entre as comunidades e as árvores. Dar nota também que o Governo classificou como Monumento de Interesse Público as 5 capelinhas dos Passos de Cristo que subsistem em Vila Viçosa, que constituem um testemunho importante da arquitetura religiosa e das formas de devoção locais. Destaque ainda para a aparição de Virgílio Ferreira, que já está nas salas de cinema. Um dos mais importantes romances da literatura portuguesa, Aparição, de Virgílio Ferreira, chegou no dia 22 de março às salas de cinema nacionais. O trabalho do realizador Fernando Vendrell, com as prestações de Vitória Guerra e Jaime Freitas, que ganhou o prémio de melhor filme português no Fantasporto, foi filmado em Évora e transporta para o cinema uma história inesquecível que levanta as mais profundas questões do existencialismo. O Congresso das Açordas em Portel também foi notícia. Valorizar e divulgar um dos pratos mais característico, rico e variado da gastronomia alentejana, a Açorda, foi objetivo do município de Portel com a organização do 12º Congresso das Açordas. Para além do colóquio, intitulado Pão com Certificação, houve espaços de partilha e debate sobre o património gastronómico, bem como de produtos regionais, que o visitante pôde provar e deliciar-se com as 1001 açordas que Portel tem para oferecer. No final, o presidente da Câmara, José Manuel Grilo, mostrou-se bastante satisfeito com a afluência que esta iniciativa voltou a ter, considerando que este é um património gastronómico reconhecido. Realçar também que a Sociedade Portuguesa de Diabetologia denuncia que há várias regiões do país que se estão a ressentir nos seus programas de tratamento, diagnóstico e prevenção pelo facto do Programa Nacional para a Diabetes da Direção-Geral da Saúde estar sem diretor desde dia 1 de janeiro deste ano. De acordo com a mesma sociedade, os efeitos desta falta de direção notam-se, adiantando que nem todas as unidades coordenadoras funcionais de diabetes estão a andar à mesma velocidade no que toca às estratégias de tratamento, acompanhamento das pessoas com diabetes, bem como nos esforços de diagnóstico e prevenção. O documento que alerta para estes problemas foi assinado por vários coordenadores regionais do Programa da Diabetes das Administrações Regionais de Saúde, dos quais se destaca o do Alentejo. Destaque também para a presença de Marcelo Rebelo de Sousa em Estremoz. O Presidente da República quer que a defesa dos princípios seja feita com inteligência, mantendo o país atento aos riscos do terrorismo, insegurança ou instabilidade. No dia 28 de março, num discurso em plena parada do Regimento de Cavalaria 3 em Estremoz, Marcelo Rebelo de Sousa desejou um Portugal solidário com os que sofrem esses riscos. Numa mensagem virada para a solidariedade europeia, o Presidente da República, que se fez acompanhar do Ministro da Defesa, elogiou a história dos dragões de Olivença. Destacar ainda uma notícia no âmbito dos mestrados e doutoramentos para o interior. É uma nova estratégia que ambiciona contrariar as dificuldades com que as instituições do ensino superior do interior do país se debatem para atraírem alunos para mestrados e doutoramentos, onde se incluem os estabelecimentos de ensino alentejanos. O tema deverá ser desenvolvido em breve em duas conferências que estão agendadas para Porto Alegre no dia 20 de abril e para Beja no dia 27 desse mesmo mês. O Movimento pelo Interior vai propor ao Governo que crie bolsas de estudo que possam custear as despesas mais volumosas, casos do alojamento e alimentação. Por fim, salientar que uma ideia de negócio relacionada com a valorização turística da Ferrovia do Alentejo foi o desafio lançado pela terceira edição do Tourism Train Experience, uma iniciativa promovida em conjunto pela Universidade Europeia e pelo Turismo de Portugal, cujos resultados foram conhecidos. O grupo de alunos da Licenciatura de Turismo da Universidade de Évora, que foi premiado com o segundo lugar, apresentou um projeto, VV Emotions, que prevê que o turista de comboio possa descobrir como viver uma experiência em Vila Viçosa através de um vídeo promocional no seu smartphone. E são estes então alguns dos destaques que fizeram notícia no Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição, Linhas de Elvas e Diário do Sul.